Eu juntar os versos, venho trazendo o meu universo. Como a realidade, um sonho, pesadelo, um inverso. Da autoridade judicial do presidente, eu represento a maioria. O dia a dia dessa gente decente que sente na mente o efeito do poder, que desequilibra, confunde e deixa sem entender. E a pergunta é o porquê, pretende me prender, fazer desaparecer uma parte da consciência. A educação é tendência, a evolução é a sequência, revolução é a consequência. Sem paciência, o vírus da inteligência que contagia. Eu sou inimigo número um de quem ataca a periferia. A agonia, o alívio, a solução. Fui perdoado mesmo sem ter que pedir perdão. A importância da vida me tirou dos caminhos tortos. Chorei quando lembrei dos irmãozinhos mortos por armas de fogo que aportaram num jogo e perderam no primeiro estágio de um sistema rigoroso. Eu vim para mudar a maneira errada de pensar através do respeito. Vamos conquistar. Venho contagioso como hip hop. Pelo hip hop, sempre hip hop. Venho trazendo a filosofia hip hop. Sou do hip hop, cultura hip hop. Venho contagioso como hip hop. Pelo hip hop, sempre hip hop. Venho trazendo a filosofia hip hop. Sou do hip hop, cultura hip hop. 3, 2, 1, 0, a contagem regressiva iniciou. A principal forma dos quatro elementos se aproximou. Parásitos de efeito em qualquer classe social. O extermínio do inconsequente mal. Pensamento, trago a vida, a experiência, o conhecimento. O talento esperado e representativo. A importância de estar vivo, próximo do objetivo. Preparado pra enfrentar qualquer obstáculo. Fazer da vida um importante espetáculo. O povo não tem tentáculos e sim a coragem de prosseguir fortemente nessa longa viagem. Não é miragem, dessa margem eu também faço parte, correndo risco, mas pondo em prática a minha arte. Hip hop aplaudida mundialmente, está sempre presente. Venho contagioso como hip hop. Pelo hip hop, sempre hip hop. Venho trazendo a filosofia hip hop. Sou do hip hop, cultura hip hop. Venho contagioso como hip hop. Pelo hip hop, sempre hip hop. Venho trazendo a filosofia hip hop. Sou do hip hop, cultura hip hop. Eu venho dominando os envolvidos com o movimento rasteiro e ligeiro, como um moinho de vento, mestre de cerimônia. Um improviso, a rima, o grafite na parede que protesta contra a chacina. A disciplina de um DJ com os seus toca-discos. O back-to-back, a colagem, o scratch dos riscos. É a cultura de rua que aqui também predomina. Agilidade mental, corporal, o clima de atitude, identificação, lição e poder. Hip-hop Recife, futuro promissor, pode crer. Venho contagioso como hip hop. Pelo hip hop, sempre hip hop. Venho trazendo a filosofia hip hop. Sou do hip hop, cultura hip hop. Venho contagioso como hip hop. Pelo hip hop, sempre hip hop. Venho trazendo a filosofia hip hop.